Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Wake up! Live long and prosper. Drops para Nerd. Saudações premiadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é um Drops do Paranerdia. Neste domingo fomos premiados com um Oscar, o primeiro Oscar do Brasil. O filme Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional, prêmio mais do que merecido. E é claro que sempre tem aqueles que reclamam: ah, mas a Fernanda Torres não ganhou o prêmio de melhor atriz, e o Ainda Estou Aqui não ganhou o prêmio de melhor filme, ponto, acabou, ai, é uma porcaria, caralho. Gente, pelo amor de Deus, a gente ganhou. Não importa o que a gente perdeu, importa o que a gente ganhou, e a gente ganhou, a gente tem um Oscar, o Brasil está com o Oscar na mão. Então por que que vocês estão reclamando, cara? Nem a Fernanda Torres, que a Fernanda Torres está chateada por não ter ganho o Oscar de melhor atriz. Pra falar sincero, não sei se vocês querem minha opinião, imagino que vocês queiram, que vocês estão ouvindo isso aqui. Cara, ela não tinha chance de ganhar o Oscar de melhor atriz, não. Porque o Oscar é uma premiação americana e é óbvio que eles não iam premiar uma atriz estrangeira nesse tipo de premiação, né? Porra, vamos ser realistas. Apesar de que eu preferia que tivesse sido a Demi Moore, que eu ficava um pouco menos chateado de ter perdido para Demi Moore do que para Mike Madison, mas tá bom, ganhou a Mike Madison, parabéns para ela. Mas sabe o que é mais importante do que a Mike Madison ter ganhado melhor atriz? É o Brasil ter ganho um Oscar com Ainda Estou Aqui, porra! E se você, como eu, está feliz por essa vitória do Brasil, vida longa e próspera. Meu amigo, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso. É preciso dar um jeito, é preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim, é preciso sim, é preciso sim, é preciso sim.